Ei, gente, tá começando mais uma edição do podcast 9 Minutos. 9 minutos de conversa fiada, nostalgia e brinquedos. Não, o tema agora é filmes que amamos, não? Meu Deus, quer acordar essa menina de novo? Então, galera, já faz um tempo que a gente deixou de ser criança, né, cara? Fez um 60 pesos de idade. É, 25 é um quarto de um século. Enfim, eu ainda tô longe. Já chegou aquela época que a gente fica vendo fotos de quando era criança e fala, ai, como era legal a época que eu não me preocupava com nada. Só queria saber se tinha biscoito pra tomar café vendo Castelo Rá-Tim-Bum, coisas do tipo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre brinquedos, coisas que marcaram a nossa infância. It's okay, it's okay. We all get the slip sometimes every day. I'll just keep. Vou começar a falar daquele que eu estava, que eu era apaixonada. Cara, patins. Patins foi uma coisa que marcou muito a minha infância. 96, 97, virou mó febre. Todo mundo tinha um patins. Você lembra daquele supermercado Bom Maché? Lembro. Eles vendiam uns patins super baratos, aqueles de bilha que faziam mó barulhão. Então, quem nunca teve um patins colorido, né? De bilha, que você começava a patinar, todo mundo já ouvia, tava chegando e tal. Eu era uma criança meio interativa, sabe? Eu quebrava tudo que eu ganhava. Eu era uma destruidora de brinquedos. Então, tipo, eu estragava um, meu pai ia lá e me dava outro. Mas eu era tão interativa que eu tava andando de patins, aí algum amiguinho meu chegava e falava, ah, vamos andar de bicicleta. Tava a bicicleta e montava na bicicleta com patins nos pés ainda. Só que teve uma vez que eu montei, aí o freio da bicicleta arrebentou, tava descendo o morro, aí lá vai a inteligente querer frear com patins, né? Enfim, tomei mó tombaço, quase quebrei o braço, mas tô vivo, tô aí, tô contando essa história, valeu a pena. Que pena, né? E o quê? Que eu não quebrei o braço? Não, que você tá vivo. Você me ama. Eu, como todo menino da década de 90, amava aqueles seriados japoneses, os tokusatsu, que eram transmitidos na TV Manchete. E o que eu mais gostava era um dos menos famosos, que era o do policial de aço Giban. Na época, eu tive o privilégio de ganhar um boneco do meu herói. E eu, criativo como sempre, escrevia altas histórias interplanetárias pro Giban. E durante uma de suas viagens pelo Sol, também conhecido como o abajur da minha mãe, o Giban repousou demais e derreteu. Nossa, trágico. E foi assim a triste história de Giban. Muito trágico. Deixando de lado os brinquedos que a gente gostava, agora a gente vai para aqueles que a gente sempre quis ter, mas não sei porquê, talvez condições financeiras, isso não aconteceu e a gente, sei lá, eu tenho vontade até hoje, pra falar a verdade. E eu lembro que quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu ganhei um Master System 3. Meus pais ficaram super felizes, porque eu queria um videogame. E nessa época o Super Nintendo já tinha chegado, então tava mó febre, meus amigos começaram a ganhar. E rolava outros campeonatos, Top Gear, futebol, Mortal Kombat. Um primo meu ganhou um PlayStation. PlayStation naquela época era tipo o suprassumo dos videogames, né? E aí eu fiquei muito afim de ter um também. Todo ano ficava na expectativa de ganhar no Natal e nada. Não sei se você lembra, mas PlayStation era o preço mais ou menos de uns 3 salários mínimos da época. Assim. Era uma coisa meio que absurda. Sei lá, o filho tinha que ser muito bom. Muito obediente e tal, que não era o meu caso. Eu nunca fui do videogame. Eu respeito, assim, quem fala. Mas nunca morri, nunca sonhei em ter videogame, sabe? Nunca pedi de Natal. Bom, na mesma época do Shippuden, surgiu a maior moda dos action figures, que eram os bonecos do Comando em Ação. Ah, isso eu lembro. Aquilo sim era o desejo eterno, porque todo mundo queria. E era muito caro, porque os bonequinhos, eles eram os primeiros que vieram com aquele conceito de action figure, que não sei, tantos movimentos, mexia o braço, perna, tudo. Uhum. Tinha colete, tinha arma, tinha espingarda, tinha bota. Mas pais não podiam gastar uma pequena fortuna comprando um bonequinho que, assim, hoje eu vejo que não tinha nada demais, sabe? Uhum. Mas é um outro que eu nunca tive, mas também depois passou o tempo. Esse bonequinho é tipo Max Steel, né? Seria Max Steel de hoje. Eu conhecia todos os brinquedos de menino. Quero ver outra vez os ojitos enlouquecer. Ah, eu tinha muito brinquedo. Mas eu destruí tudo. Você destruiu tudo ou você ainda guarda algum esconde? Vem, Paulo. Então, Caio, eu realmente destruí quase tudo. Meus pais sempre brigavam comigo por conta disso. Mas enfim, eu curti minha infância. O que restou foi minha bicicleta. E mesmo assim, bem mais ou menos, a penga. Eu tenho uns ursinhos de pelúcia que estão no meu quarto até hoje. Que bonitinho. Acho que era a única coisa de menina que eu gostava. São meus ursinhos. Ah, eu tenho a boneca também. A boneca do meu bebê. E mesmo assim, porque minha mãe mandou pro hospital dos brinquedos. Que se eu não tivesse feito isso, eu não teria. Mas eu tenho uma coisa que não foi brinquedo, mas assim, eu guardo até hoje com muito carinho. É minha coleção de coisas de Sandy Júnior. Tipo, eu era extremamente fã, então eu tenho CDs guardados, tenho VHS e as minhas revistas. Revistas, jornais, figurinha de chiclete, tudo que saía que tinha Sandy Júnior eu pegava. Inclusive, uma vez eles fizeram uma campanha de vacinação posto de saúde, e a mulher do posto de saúde não quis me dar cartaz, aí eu esperei ela entrar e tal, aí quando ela entrou eu passei correndo, ranquei o cartaz, aí saiu um dando gente correndo atrás de mim, e eu tenho esse cartaz até hoje. Eu lembro que eu gastei muito dinheiro com isso, uma vez eu fui até calcular, que eu tenho tipo, uns fichários com vários serviços, eu cheguei na metade de um fichário, eu tinha gastado uns 700 reais, aí eu falei, não, quero contar isso mais, não quero saber. E é uma coisa que eu guardo com carinho, tá lá, recorda minha infância, muito fácil de adolescência, e sei lá, vou guardar isso porque eu acho que é uma das poucas coisas que restaram da minha infância mesmo. E quisiera, sobretudo, um pouquinho de esperança. Quando eu tinha mesmo, assim, eu ganhei um cachorro de pelúcia. Era um cachorro feio, amarelo, que tinha uma orelha toda pintada de arco-íris. Sabe um brinquedo que você vai passando a idade, você vai vendo que está ali por algum motivo especial? Uhum. Cachorro, assim, que todos os meus brinquedos já foram doados ou jogados fora. E ele continua guardado. Tudo bem que está numa caixa velha, cheia de poeira, mas ele ainda está lá. E ele ainda existe. Eu acho que é um resquício da infância que a gente sempre acaba querendo guardar. Amigo, estou aqui. Se a gente tá ficando velho. Dá vontade de sair e brincar sem ter que trabalhar no dia seguinte. Pois é. Mas como a gente tem que trabalhar amanhã, né? O podcast 9 minutos fica por aqui. É isso aí. Acompanhe as nossas atualizações no blog, no Facebook, no Twitter, tudo no 9 Minutos Cast. Vem falar com a gente. Foi um prazer tê-los aqui novamente. Tchau, até semana que vem. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por vocês.